E aí, DJ Pernambuco? E no baile do perna, quem não embrasa? Vaza, filho. Automaticamente quando ela escutar, ela já quer embrasar. Automaticamente quando ela escutar, já quer embrasar. Já balançou uma vez, vai, volta a balançar. Você de novo outra vez, ei, ei, ei, ei. É o bonde do Tei. Flexionando, Pernambuco tá tocando. Flexionando, devagarinho vai jogando. Empinadinha, empinadão, olha o tamanho dessa raba. E pra observar, só na pose de quebrada. É o Leleto, né, fi? Automaticamente quando tu escutar, tu já quer embrasar. Automaticamente quando tu escutar, tu já quer embrasar. Já balançou uma vez, então vou tá balançar. Eu quero ouvir você, ei, ei, ei, ei, ei. É o bonde do Tei, Tei. Flexionando, devagarinho vai jogando. Flexionando, devagarinho vai jogando. Empinadinha, empinadão, olha o tamanho dessa raba. E pra observar é só na pose quebrada. WM de novo. Automaticamente quando ela escutar, ela já quer embrasar. Automaticamente quando ela escutar, já quer embrasar. Já balançou uma vez, vai, volta a balançar. Você de novo outra vez, ei, ei, ei, ei. É o bonde do Tei. Flexionando, Pernambuco tá tocando. Flexionando, devagarinho vai jogando. Empinadinha, empinadão, olha o tamanho dessa raba. E pra observar, só na pose de quebrada. É o Leleto, né, fi? Automaticamente quando tu escutar, tu já quer embrasar. Automaticamente quando tu escutar, tu já quer embrasar. Já balançou uma vez, então vou tá balançar. Eu quero ouvir você, ei, ei, ei, ei, ei. É o bonde do Tei, Tei. Flexionando, devagarinho vai jogando. Flexionando, devagarinho vai jogando. Empinadinha, empinadão, olha o tamanho dessa raba. E pra observar é só na pose quebrada. E aí, DJ Pernambuco? Quem não embrasa? Vaza, fi!